Mais uma vez, vamos orar ao Senhor, para que Ele venha mesmo abrir o nosso entendimento, abrir os nossos ouvidos espirituais, para que a palavra do Senhor venha mesmo entrar e habitar em nós. Meramente não sermos somente ouvintes, mas que nós venhamos praticar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome. Abrimos mesmo, Deus, os nossos ouvidos, abrimos a nossa mente e queremos declarar que nada, nada vai nos impossibilitar de estarmos, ó Deus, atento à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos estar falando nessa noite, característica dos homens úteis diante de Deus. Você se considera um homem com características úteis para o Senhor te usar? Eu deixo essa pergunta inicial para você. Como homem, como mulher, você tem características úteis diante de Deus? Se você olhar mesmo e falar: Senhor, eu sei que o Senhor pode me usar, porque as minhas características são úteis no seu reino. Fale para você mesmo. Você conhece as suas atitudes? Você tem 24 horas no dia? Você tem repentes? Você tem momentos não tão agradáveis? Mas quais são as suas reações? E é através das reações que o Senhor enxerga as nossas características. E o Senhor, Ele deseja e quer usar de nós todas as características. Porque os ensinamentos que Ele nos traz é para que nós venhamos ser útil em todas essas características. Você sabe aonde você precisa melhorar, você sabe aonde precisa mudar, você sabe aonde você ainda está explodindo, você sabe ainda o lugar aonde você não está amando, você sabe o lugar que você ainda não perdoou, você sabe. Já ouvimos inúmeras vezes falar sobre Moisés, Jacó, Abraão, Davi, José. São todos homens de Deus, não tenha dúvida disso. Mas será que escutamos falar somente desses homens? Por quê? Porque na época só existiam esses homens? Não. Existiam muitos e muitas outras pessoas, muitos e muitos homens. Mas muitas dessas pessoas não estavam dispostas à mudança, à transformação. Elas não queriam ter características que seriam úteis ao Senhor, mas ela queria ter característica útil somente a ela, dona de si, dona do seu próprio nariz. Mas Deus, Deus na sua abundância, no seu amor, na sua misericórdia, Ele olha para as respostas das pessoas. E o que esses homens tiveram de diferente, quais respostas eles tiveram e como eles colocaram diante dos seus desafios, assim como nós, o que nós temos colocado diante de Deus. E eu quero dizer, tudo o que eles fizeram é possível fazermos também. Tudo, você conhece a história de cada um desses nomes, dessas pessoas que eu citei. Você conhece. E assim também, tudo o que eles fizeram, é possível que eu e você também façamos. Fala para o teu vizinho, tudo o que eles fizeram, você também pode fazer. Amém? Quantos nessa noite têm o desejo de ter características úteis para ser usado por Deus? Amém? Veja bem, eu fiz uma pergunta, você não pensou em responder. E essas características para nós sermos úteis ao Senhor precisa de mudanças e transformações. Precisa. Agora, eu vou te perguntar, antes de você responder, pense um pouco, você está disposto a estas transformações? Você está disposto a essas transformações? Queridos, eu quero dizer que assim como aqueles homens, são homens como nós, homens de carne e osso, muitas vezes limitados como somos, mas qual foi a característica, o elemento para eles serem escolhidos para tais desafios? E são para desafios que o Senhor tem nos escolhido, tem nos chamado também. Desafios. Quando nós falamos palavra de desafio, desafio é algo que nos dá um certo temor. Poderia dizer até mesmo um pequeno medo. Porque desafio. Desafio é algo que você talvez nunca fez. Um desafio, talvez você nunca viveu essa experiência, é algo novo para você. Eu quero citar tão somente cinco características que fizeram como o Senhor usasse. E como nós já ouvimos inúmeras vezes falar sobre esses homens. E a primeira característica são os homens dos desertos. Os homens dos desertos. E eu quero dizer para você, você já passou pelo deserto? Você já sentiu que é deserto? Deserto é somente para aqueles que vivem na dependência de Deus. Queridos, quando você entra na dependência de Deus, o deserto está abrindo as portas. Porque você não anda mais por si mesmo, mas você anda pelos caminhos e pelos ensinamentos. Todos aqueles homens de Deus passaram pelo deserto. O alvo de Deus é a aprovação de nossa vida. O alvo de Deus, como nós falamos, Deus trabalha com alvos e nós também trabalhamos. E Deus tem isso como alvo, é a aprovação de nossa vida. Deus quer te aprovar, e para aprovar Ele lança esses ensinamentos, essas características. E quando nós queremos aprender, o deserto já começa, porque as pessoas começam a se afastar de nós. Todo ministério tem que passar pelo deserto. Todo ministério, a sua célula, seu ministério de louvor, tem que passar pelo deserto. O Senhor diz que nem tudo seria fácil. Nem tudo é fácil. Mas também não é difícil de conquistar. Nesse instante você pode até estar se perguntando, mas o que é deserto? O que é deserto? E eu quero te responder. Que deserto é a fase de amadurecimento e aprofundamento de Deus para nós. Vem para golpear mesmo a nossa carne, golpear a nossa vontade e quebrantar o nosso ego. Isso é deserto. Se você ainda não está nessa fase de amadurecimento, de aprofundamento de Deus, se você não está, se você ainda não... A sua carne, as suas vontades, o seu ego tem sobressaído, é porque você ainda não experimentou o deserto. Ao contrário de muitas situações, deserto que é algo frio, Deus usa essa condição para poder ter uma aproximação. Ele usa o que as pessoas entendem de um lugar ruim, feio, chato, frio, horroroso. Deus usa esse lugar para ter uma intimidade, uma aproximação com você. Queridos, e não se surpreenda com aquilo que eu vou dizer, mas Deus, Ele tem esse desejo e Ele quer que nós venhamos crescer. Então eu digo para você que Deus não tem compromisso em nos ser agradável. Ele não tem esse compromisso. Ele tem a decisão de fazer o que é melhor. Amém? Muitos querem o melhor. Muitos querem o melhor. Mas Deus, Ele quer dar o melhor. E Ele não tem compromisso de nos ser agradável. E para você receber o melhor, tem um caminho, tem preço, tem tempo, tem dedicação, tem compromisso. Deserto, queridos, é um lugar de pressão. Não conheço ninguém que tenha passado por deserto sorridente, sem que tenha passado momentos de pressão. E é na pressão, a pressão mostra a nossa realidade. É lá que você vai se enxergar, é lá que você vai se ver, ali você vai ver qual é realmente a sua realidade. Na verdade, nós só conhecemos alguém de fato quando está no deserto, quando está na pressão. Queridos, em festas, em eventos, é difícil de você conhecer uma pessoa, muito difícil, porque ela está ali, o clima, aquele sorriso, aquele ambiente, é difícil de você conhecer, mas não dá para avaliar, não dá. Ninguém em dia de festa sofre pressão, ninguém em dia de festa está triste. Primeiro porque você já foi para a festa, é porque você já se preparou. Porque quem está triste não vai para a festa. Amém? Na festa não dá. Mas em luto, em um velório, é fácil de você conhecer as pessoas. Você começa a ver a realidade das pessoas. Você começa a ver as pessoas sem chão. São nesses momentos que as pessoas começam a abrir o coração, você passa a conhecê-las um pouco mais. Ao contrário, existem muitas pessoas que ao invés de debaixo dessa pressão buscar a presença de Deus, a intimidade, o aprendizado, ele prefere o quê? Ele prefere ficar debaixo dessa pressão tão somente assistindo televisão, futebol, novela, quantas outras coisas. É momento de Deus falar, de Deus trazer, de Deus revelar. Não dá, queridos, para avaliar ninguém em dia de festa. Somente em um dia. Em dias de pressão. A pressão produz, além dela mostrar a nossa realidade, ela produz realidade. Ou seja, a pressão não só produz realidade natural, mas ela bem centralizada, bem canalizada, ela produz realidade espiritual. Pegue essa pressão, esses momentos, canaliza de uma forma para que você venha crescer, A pressão tem poder para mudar nossa vida. A pressão tem poder. A pressão tem poder para mudar. Vejo aqui alguns exemplos. Todos aqui sabem como é feito o diamante? Quantos sabem aqui? As mulheres devem saber, não é? Porque usam, gostam. Mas se ela soubesse como que, qual é o procedimento até chegar no diamante, talvez ela olharia para o diamante até mesmo com pena, com dó. Ele é feito de carvão. Ele é feito de carvão. E depois de muito e muito tempo submetido a muita pressão, ele se torna um diamante. Quantos têm o desejo de ser um diamante nas mãos do Senhor? Vou perguntar de novo. Quantos têm o desejo de ser diamante nas mãos do Senhor? Seja carvão antes. Seja carvão antes. A meio às pressões que Deus está trazendo para o seu crescimento, para a sua transformação, para se tornar um diamante. A meio a essas pressões, você espana, você sai, você deixa, você abandona. Talvez está a um passo de você se tornar um diamante. Aguente. Assim como o diamante. Aleluia. Quantos estão entendendo? Amém? Não conhecemos verdadeiramente as pessoas em dias de festa, conforme nós falamos. Mas no dia de luto, no dia, é nesse dia que nós encontramos verdadeiramente a realidade das pessoas. Em Eclesiastes 7:2, a palavra do Senhor diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o temem em consideração. Na alegria você jamais vai pensar qual é o fim de todas as coisas. E você entra no oba-oba. Você faz, você pula, você grita. Mas é nesse lugar, lugar de luto. Pressão produz poder. Diz para o teu irmão, pressão produz poder. Quantos deseja poder? Poder vindo dos céus. O Senhor diz que vai nos dar poder, nos deu poder para pisarmos, para... O Senhor nos deu. Mas para isso, a pressão é que vai produzir. E na pressão, muitas pessoas estão deixando, saindo. Pressão canalizada gera o movimento. Esse é o princípio que move as coisas, meu irmão. A igreja primitiva, quando estava debaixo da pressão, da perseguição, não orou para que fosse livre da pressão. Não foi isso. Mas muitas vezes, quando nós estamos debaixo da pressão, qual é a primeira coisa? Se é que vem, nós pedimos o livramento de Deus, nos livre dessa pressão. Mas é na pressão que o Senhor quer te transformar. É na pressão que Deus quer concluir a vontade dele, te transformando em um lindo diamante. Aleluia. Obrigado pelo aleluia. Aleluia, Jesus. Mas pelo contrário, aquela igreja, ela pediu mais ousadia, pediu mais autoridade. E é assim que nós temos que fazer, aprender com aquela igreja primitiva. Não nos livre, Senhor, dessa pressão, mas nos dê na pressão ousadia, nos dê autoridade, porque nós sabemos que é dentro da pressão que o Senhor vai nos transformar, e nós vamos ser útil ao Senhor, nós vamos ter essas características para sermos útil ao Senhor. Paulo também traz para nós lá em Efésios 6, 18 e 19. Ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho. Amém? Pressão, Paulo passou por pressão. E olha, durante a pressão, o que que Paulo traz como ensinamento? E eu digo para você, quais os ensinamentos que têm saído da tua boca? O que você tem falado nos seus momentos de pressão? O que você tem falado? É assim mesmo. Todos os lugares são assim. Sai. Fuja. Fuja. Estão querendo dominar? Estão querendo ser dominadores sobre a sua vida? Não. Nós queremos ver o teu crescimento. Nós queremos ver diamantes diante do Senhor. Aleluia. Pense bem antes de pedir poder para Deus. Pense. Porque quando você pedir poder para Deus, junto ao poder, vai vir algumas coisas. E entre elas, fala pressão. Vai vir pressão. Quantos desejam poder de Deus? Vai vir pressão. Muita pressão. Fala, muita pressão. Mas não vou desistir. E aí você pode dizer, então, para que serve o deserto? Para que serve? Então, para que serve? Deserto serve para Deus tirar o Egito do nosso coração. Deserto serve para isso. Muitas vezes nós já estamos na casa do Senhor. O Senhor nos encontrou, nos achou. Mas ainda tem Egito dentro de nós. E o deserto serve para isso. Serve para nós nos limparmos, nos livrarmos do Egito. Precisamos entrar em Canaã. Há promessas de Deus. Sem resquícios. Sem nada lá do Egito, sem lembranças, sem desejos, sem envolvimentos. Muitas pessoas ainda estão, mas o Senhor nessa pressão, Ele quer limpar, tirar Canaã de dentro de nós. E nós estamos resistindo. Quantos desejam sair do Egito? Definitivamente. Sair do Egito e entrar em Canaã. Aguente a pressão. Aguente a pressão. Para Deus nos preparar para as lutas que travaremos em Canaã para conseguir a terra completamente. Deus está falando de capacitação. Deixe o Egito e eu vou te capacitar, porque mesmo em Canaã, nesse crescimento, nesse ir, você vai se deparar com muitas situações, mas Deus vai te capacitar. Deus nos prepara para as lutas que travaremos nesse caminho, para que nós venhamos possuir a terra completamente. O deserto serve para Deus mudar a nossa mentalidade. Deus usou Moisés como libertador, por quê? Porque ele não tinha mentalidade de escravo. Ele foi criado na corte. Ele foi criado na corte. Queridos, o deserto serve para nos dizer que somos livres. O deserto serve para trazer ensinamento que nós somos livres. O tempo de deserto, o tempo de permanência do deserto, ele não tem um prazo estabelecido. Dias, horas, meses, ano, não tem. Mas o tempo do deserto depende das suas respostas para Deus. Se as suas respostas foram um dia, um mês, um ano, esse é o tempo que você vai permanecer no deserto. Outra característica, homem dos vales, aqueles que vivem no quebrantamento, pessoas quebrantadas. Jacó foi um desses homens. Se você olhar lá em Gênesis 32, Jacó com as suas duas esposas, com as suas servas, com os seus filhos, ele coloca a família toda à frente e ele fica para a luta. Você conhece a passagem? Só existe uma maneira de tornar o homem útil diante de Deus, através do quebrantamento da sua alma. Quebranta a sua alma. Deixa Deus falar, deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus. O maior impedimento para realizarmos a obra de Deus, se é que tem impedimentos, esse maior impedimento somos nós mesmos. O impedimento para cumprir, para realizarmos a obra de Deus, somos nós mesmos. A alma sempre irá atender à direção oposta à do Espírito. Enquanto o Espírito está te dirigindo a uma direção, a alma, os teus desejos estão indicando, até te mostrando vantagens que não existem, condições meramente favoráveis, aonde vai te conduzir de forma a se interessar por coisas desejosas, mas o Espírito, ele te conduz para essa intimidade, para o quebrantamento. Quem pode trabalhar para Deus? Talvez você, diante do que nós falamos até agora, você está se colocando, será que eu posso? Ou melhor, quem pode trabalhar para Deus? E eu digo para você, pessoas que podem trabalhar para Deus são homens e mulheres cujo seu interior pode ser liberado. Libere o seu interior. A questão não é se há vida dentro, mas sim se a casca foi quebrada. Até tem vida aí dentro de você. Muitas vidas. Muito tempo de vida. Mas pelos seus próprios caminhos, pelos próprios ensinamentos, pela própria condução dos seus desejos, talvez esse tempo de vida, ele é muito curto. Mas quebre essa casca. Quebre essa casca. A palavra de Deus nos diz, em verdade vos digo, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muitos frutos. João 12, 24. Queridos, quebre essa casca, não fica somente no teu interior. Uma semente lá no celeiro, sozinha, não dá frutos, não tem crescimento, não acontece nada, chega um momento, apodrece. E o Senhor quer quebrar essa casca, mas essa semente, para quebrar a casca, ela precisa ser colocada, ser preparada no lugar, e Deus está preparando. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Talvez você está se sentindo só. Talvez você não olha, não vê as pessoas ao seu lado, você não vê as pessoas querendo relacionamento, querendo se relacionar com você. Talvez você não tenha recebido, não tenha percebido isso. Mas isso é a circunstância, porque você não quer ser quebrantado, você não quer quebrar a casca, você não quer. E nós nos sentimos muito bem quando as pessoas estão quebrantadas. Pessoas quebrantadas é um canal livre para o Evangelho entrar, para falarmos das boas obras do Senhor. A cruz reduz o homem exterior à morte. Ela quebra tudo que pertence ao homem exterior. Nossas opiniões, nossos modos, nossa habilidade, nosso amor próprio, enfim, tudo. A cruz quebra. Mas muitas vezes as pessoas não querem. Muitas vezes as pessoas querem passar longe da cruz. E nós temos exemplo ali, exemplo de Jesus, que não só passou próximo à cruz, como ele foi para a cruz. E ele não foi para quebrar as habilidades, o amor próprio, ele não foi. Por ele não tinha isso, mas ele foi pelas nossas opiniões. Ali ele entregou os nossos modos de ser, as nossas habilidades, o nosso amor próprio, enfim, nosso pecado, todas as enfermidades. Além da cruz, as feridas produzem em nós a beleza de Cristo. Mas muitas vezes as pessoas querem servir ao Senhor e não querem ter feridas. Jesus precisou ser ferido para que se cumprisse a obra de Deus. As feridas são feitas através do quebrantamento, mas o resultado é doce aroma de Cristo. Enquanto o mundo lá fora fica olhando para você dizendo, é nesse momento que você não pode se conformar, se quebranta diante do Senhor. As feridas, a cruz, vai te levar a esse quebrantamento. Ainda que tenha muitas dores, mas eu quero te dizer que o resultado de tudo isso é doce aroma de Cristo. 2 Coríntios 2, versículo 15. O Senhor diz aqui para nós, através da sua palavra, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Você sabia disso? Que para Deus você é o bom perfume de Cristo? Olha para o seu vizinho, vê se ele está cheiroso. Não é esse perfume que nós estamos falando, querido. Mas muitas Aleluia. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa, o exterior, se ela tem um bom perfume, se ela está. Mas Deus olha para o nosso interior. Muitas vezes as pessoas que se enchem e colocam muito perfume, não é regra isso, amém? Mas muitas vezes o interior dela não está tão cheiroso assim. Precisa ser quebrantado. Terceira característica, os homens dos montes. Mais uma característica que agrada a Deus, que nos leva a ser útil para a obra do Senhor. Homens dos montes são aqueles que vivem na consagração. Homens consagrados. Temos aqui o exemplo de Abraão. Lá em Gênesis 22, você conhece também, Deus manda matar o seu filho, o único filho, Isaque. E ali então ele dá essa ordem, Isaque, Abraão então prepara lá os seus servos, prepara o seu filho, prepara aquele apanhado de lenha, 3 dias de viagem, rumo a um monte, e quando chega a esse monte, Abraão diz para os seus servos: permaneçam aqui em oração, porque eu vou subir. Aqui nós vemos uma consagração. Abraão, um homem consagrado, um homem que estava disposto a atender aquilo que Deus estava solicitando, aquilo que era mais precioso. Mas Abraão não teve dúvida em relação ao que Deus estava pedindo. Aos olhos do homem é um desperdício. Alguém numa condição dessa, a dificuldade, os sonhos, Deus agora dá e agora tira. Como que é isso? Como funciona? Não vos conformeis com o mundo. E o mundo usa essa circunstância para trazer para nós questionamentos. Agora que Deus deu, Deus quer tirar. E eu quero dizer, querido, Abraão tinha plena certeza. A mesma certeza que nós temos que ter, que tudo que Deus dá é bom, perfeito e agradável. E tudo que Deus dá, Ele nunca nos tira. Aleluia! Essa foi a primeira segurança ali, penso eu. A Bíblia não me diz isso, mas eu penso dessa forma. Abraão tinha essa intimidade com Deus e ele sabia que tudo que Deus dava, Deus não tirava. E tudo que ele tinha não era dele, mas era do Senhor. Muitas vezes nós estamos retendo aquilo que não é nosso, é do Senhor. Mas aos olhos dos homens diz isso: tudo que produz cinza não tem mais utilidade. Mas a Bíblia diz que o doce aroma dessa consagração sobe ao céu. E a atitude então ali de Abraão, essa atitude subiu como doce aroma aos céus. E Deus sente o aroma dessa oferta queimada. Deus sente o aroma da oferta que você tem dado a Ele. Para o mundo é um grande desperdício. Somente Deus sente o aroma dessa maravilhosa consagração. Consagração significa ser trabalhado por Deus. Deus quer trabalhar em nós. Deus quer que nós venhamos nos consagrar a Ele. Consagração não é trabalhar para Deus. Muitas pessoas confundem. Consagração não é trabalhar para Deus, consagração significa ser trabalhado por Deus. Consagração não é ir para a Amazonas pregar o Evangelho. Consagração significa ser trabalhado por Deus. Somente depois que somos trabalhados por Deus, podemos verdadeiramente trabalhar para Deus. Amém. Quantos têm o desejo de trabalhar para Deus? Quantos têm o desejo? Se você tem esse desejo de trabalhar para Deus, deixa primeiro Deus trabalhar em você. Depois de Deus ter operado em nós, já não somos mais um boi vivo. Não somos. Fomos reduzidos a cinzas. Somos transformados a nada, assim poderemos ser enviados lá para Amazonas. Antes de podermos trabalhar para Ele, nós mesmos precisamos ser trabalhados por Deus. Precisamos ser transformados. Precisamos. Necessitamos ser transformados. A transformação no altar não é uma, não é apenas uma aos olhos das pessoas, Somos reduzidos a zero. Antes nós éramos útil para o mundo, agora não temos utilidade alguma para o mundo. Se ainda você está tendo utilidade para o mundo, ainda precisa de transformação. Porque nós temos que ser útil para o Senhor. O Senhor nos chamou, está nos preparando para nós termos as características e sermos útil para Ele. Com relação a mim mesmo, o mundo também está crucificado. Não há qualquer esperança em mim. Quando você passa a pensar dessa forma, eu quero dizer para você, isso é consagração. Tem mais nada do mundo que me atrai. Não tem. Não tem mais nada importante lá fora. Não tem. Não tem. Então irão dizer, que desperdício, mas que desperdício. Por que você resolveu fazer isso? Estava tão bom lá onde você estava. Você ia para a praia todo final de semana. Você podia não ir na célula, ninguém te ligava. Você podia não ir ao culto, ninguém sentia a tua presença. Mas por que que você? Por que que você resolve fazer isso? Você poderia ser um grande diretor lá da IBM, da General Motors, quem sabe, ou da Volkswagen. Mas agora você se consagrou ao Senhor. Que desperdício. Tanto potencial você tinha lá fora no mundo e agora? Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. Mas que desperdício. Porque foi derramado aquele óleo de alabastro sobre Jesus. Dentre aqueles discípulos estava ali um muito conhecido, chamado Judas. Judas nunca chamou Jesus de Senhor, nunca. Não sei se você já observou nas suas leituras, mas durante toda a vida de Judas, ele sempre chamava Jesus, chamava o Senhor de Rabi, mestre. Ele nunca chamou o Senhor Jesus de Senhor. Judas quis dizer, não derrame sobre a cabeça dele, é um desperdício. Um ano de trabalho, para você juntar um vidro de alabastro. Que desperdício. E você vai lá e joga aos pés. Joga sobre a cabeça. Joga sobre Jesus. Que desperdício. Talvez você achando que está no lugar certo, na hora certa. Em determinado momento, que nesse lugar você, olha, eu tenho que agora ir, me dá licença, porque eu tenho um compromisso. Eu estou indo louvar o Senhor. Que desperdício, agora que vai ficar bom a festa. Agora que vai cortar o bolo. Agora que vai cantar o parabéns, você vai embora? Vai. Que não seja um bolo, um cortar o bolo. Que não seja simplesmente cantar um parabéns. Que seja o alvo de prender você de estar louvando ao Senhor. Amém? Aleluia. Ainda que alguém derramasse ali água sobre a cabeça de Jesus, Judas diria que era também um desperdício. Judas tinha esse comportamento. Se conhecermos a preciosidade do Senhor, nunca será um sacrifício consagrar-nos a Ele. Se você conhecer a preciosidade do Senhor, você nunca... Para você nunca será um desafio. é nossa honra sermos reduzidos a cinzas. É honra. As pessoas não veem, mas Deus sente esse aroma suave. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Que coisa linda. E eu te pergunto, você está disposto a ser reduzido a cinzas? Pode ser sincero para o Senhor, se você ainda não tem esse desejo, se você acha que não é momento. Ainda não tem esse desejo de ser reduzido a cinzas, ok, Ele vai te respeitar. Mas eu quero dizer para você, não perca tempo, porque quando você for reduzido a cinzas e começar a experimentar de Deus, você vai dizer, por que eu não me reduzi antes? Por que eu não me entreguei antes? Por que eu não me quebrantei antes? Por que eu? Que coisa maravilhosa. Você poder e estar disposto a ser reduzido a cinzas. Mas não terei utilidade alguma, serei uma pessoa inútil. Será mesmo, se você não entender isso que Deus está falando para você. Ele olha para você, mas ele diz, eu ainda não posso. Ela ainda não pode ser útil para mim naquilo que eu preciso e quero fazer. Ela ainda não pode ser instrumento. Eu estou preparando. Um dia ela vai ser, mas ainda hoje não. Deus quer e vai fazer. Lembre-se que nós também somos pó. Pó, areia. Não somos nada mais do que barro. Não temos nada a oferecer ao Senhor. Mas de alguma forma esse sacrifício está agora sobre o altar. Somos reduzidos a cinzas. Somos reduzidos a cinzas. Eu não sei você, querido, mas eu a cada dia acende esse desejo de cada dia mais me tornar cinza. Cinza fala de queimar. É queimar tudo aquilo ainda que penso, que produz de mim mesmo. Não quero o meu pensar, mas quero pensar os pensamentos de Cristo. Amém. Quarta característica. Os homens das guerras. Ou, os homens das guerras são aqueles que vivem em autoridade. Jesus diz, disse-lhe Jesus, eis aí que vos dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará danos. Você é um homem de guerra. É quando você entra na guerra, não por você mesmo, mas você entra debaixo dessa autoridade. Porque homens de guerra, Deus libera a autoridade. E Deus tem esse desejo. Deus quer que nós venhamos ter essa característica. Que nós venhamos ser mesmo homens. Homens das guerras, homens que guerreia, homens que não baixa a guarda. Queridos, qual mencionar aqui serpentes e escorpiões, o Senhor Jesus está se referindo ao poder de toda a hoste maligna. De toda. O diabo, principado, potestades, demônios. Absolutamente tudo. Ele está dizendo, e nós precisamos estar conscientes de que, no nome de Jesus, temos autoridade sobre eles. No nome de Jesus, é estabelecido autoridade nas nossas vidas, e se pisarmos, mal algum vai nos acontecer, porque é no nome de Jesus, é no poder de Jesus. Tem muitas situações menores do que essas que nós estamos dizendo aqui, menor do que o diabo, menor do que principado, menor do que potestade, menor do que demônios, coisas que foram conquistadas através dos nossos próprios comportamentos. E hoje nós temos medo, não usamos de autoridade para poder pisar nessas coisas causadas por nós mesmos. Deus está dizendo aqui para nós: eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada causará dano. Queridos, olha aí a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Precisamos estar conscientes que é no nome de Jesus essa autoridade, não é no nosso. Será que a igreja do Senhor Jesus tem menos autoridade hoje do que tinha lá no primeiro século? Será que tem? Hoje a igreja do Senhor tem menos autoridade do que aquela quando o Senhor Jesus disse isso? Não. É uma hipótese completamente absurda. Mas o mundo lá fora está dizendo para você, está dizendo que é um absurdo isso que você está aprendendo, que você não tem autoridade sobre nada, que você está se submetendo. O valor da nossa autoridade repousa no poder que existe por trás dela, o próprio Deus. Fala para o teu vizinho: o próprio Deus. E o diabo e as tuas hostes demoníacos sabem que temos essa autoridade. Por isso o crente, por isso o crente entende que o poder de Deus para que opera em nosso favor pode exercitar a autoridade e enfrentar o inimigo destemidamente. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. É o Senhor que está dizendo para você, é nessa autoridade. Não tenha medo. Se Deus te leva até determinada situação, se põe uma situação na tua frente, é para te usar nessa autoridade. Autoridade para expulsar demônios. Autoridade dada pelo Senhor. Se Deus permitir alguém nessa condição na tua frente, lembra-se disso. Na autoridade que Deus tem me dado, eu exerço agora esse poder, e em nome de Jesus, saia! Quantos querem viver essa experiência do Senhor? Amém? Peça para Ele. Agora apertou, né? Peça para Ele: Senhor, ainda que tenha pessoas oprimidas, possessas, libera, Deus, libera na minha frente, para que eu possa exercitar a autoridade que o Senhor determinou sobre a minha vida, e no seu nome será expulso. Faça isso. Quantos têm esse desejo? Oh, queridos, vocês vão desfrutar de algo tão grande. Aquelas pessoas que até então eram escravo do diabo vão passar a ser livres. Isso é um presente. Você não se alegra com isso? Se alegra mesmo. Deus espera que nossas reações sejam positivas ao invés de negativas. Perdemos muitas bênçãos por causa da nossa tendência à praticidade e à incredulidade. Deus quer mudar esta situação. Deus quer mudar essa situação. Basta apenas que o deixemos agir em nós para começarmos a experimentar dimensões maiores de Deus na nossa vida. Se você acha que você já experimentou tudo do Senhor, se você acha que já experimentou tudo bom, melhor, queridos, tem muito a por vir ainda. Lembra do carvão? Muitos ainda não se colocou numa posição de carvão ainda. Mas o Senhor deseja e quer nos transformar nesse verdadeiro diamante. Deus quer mudar. Deus quer mudar esta situação. Basta apenas que deixemos agir em nossa vida para começarmos a experimentar dimensões maiores de fé e vitória. Quero dizer para vocês que tudo isso está disponível para nós. O Senhor já nos deu a senha. Vocês lembram disso? A senha de acesso é a palavra, a intimidade, é o buscar. Deus já nos deu isso. Agora basta nós nos colocarmos dessa forma diante do Senhor. Tiveram sim outros e outros homens em todos esses momentos, mas por que Deus os encontrou? Tinha muitos, mas muitos se escondiam. Muitos não queriam, muitos não desejavam. Mas esses homens que nós citamos, eles eram desejosos a cada dia pela presença, a maior presença do Senhor. Eles queriam a cada dia mais intimidade com o Senhor. Eles os buscavam de dia, de tarde, de noite, ao levantar, ao deitar. Todos os momentos, em todos os lugares, eles o buscavam. E hoje, o Senhor está dizendo para nós, Deus quer trazer característica também nas nossas vidas, para que nós venhamos ser útil nesse processo, um processo que Ele já começou, um processo que talvez está lento, muito demorado, um processo que talvez não venha a se concluir, porque nos momentos de pressão, nos momentos de monte, nos momentos de vale, nós nos retraímos. Mas o Senhor nos dá nessa noite uma palavra de encorajamento. Eu queria que você fechasse os olhos aí onde você está, enquanto a equipe de louvor viesse aqui à frente. Queria que você fechasse os olhos. Nós falamos aqui de cinco características, tem muitas e muitas outras, mas eu quis compartilhar com vocês tão somente essas cinco, que já é um grande avanço. Com essas cinco, grandes coisas vão acontecer. Os homens dos desertos são aqueles que vivem na dependência de Deus. Se tem algo na sua vida ainda que você não busca a dependência de Deus, você age por sua própria conta. O Senhor chama, eu quero te transformar, eu quero que você seja um homem do deserto, um homem que venha viver totalmente na minha dependência. Homens dos vales, aqueles que vivem no quebrantamento, aqueles que já não andam mais na sua autossuficiência, na sua autodeterminação, comigo é assim mesmo, Deus levou. Não, se aquebranta diante do Senhor. Seja verdadeiramente esses homens dos vales, seja esse. Seja também os homens dos montes, tenha também essa característica, aqueles que vivem na consagração, consagre a sua vida, deixe Deus trabalhar na sua vida, para depois você trabalhar para Deus, deixe o trabalhar de Deus na sua vida. Os homens das guerras, os homens que não baixam guarda, os homens que estão sempre de prontidão, independente da batalha, da luta, independente da circunstância, aqueles que vivem em autoridade estabelecida por Deus, aqueles que lutam no nome do Senhor Jesus, verdadeiramente homens das guerras, homens que estão sempre dispostos, homens das conquistas, aqueles que vivem em fé, diante do Senhor. Somente para Ele você responde nessa noite. Deus te traz a essa consciência. Ele sabe exatamente quais são as características que nós ainda não temos. Ele não só sabe como Ele quer despertar, e Ele quer fazer, quer mudar, quer transformar, quer nos dar como presente essas características, porque Deus tem um desejo enorme. Deus está desejoso que através da sua vida Ele venha alcançar os teus familiares. Nesse início de 2015, Ele é desejoso em honrar você lá no lugar onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Deus está disposto, Deus está disposto a usar você de uma forma que até então Ele ainda não usou, de uma forma que você ainda não experimentou esse usar de Deus. Enquanto nós estivermos louvando, se você entende que há alguma característica, não somente essas que eu mencionei aqui, mas se tem alguma outra característica sua que precisa ser transformada por Deus, enquanto nós estivermos aqui louvando ao Senhor, se o Espírito Santo trazer esse convencimento a você, vai se colocando em pé aí no lugar que você está. Que é uma forma de dizer para o Senhor: eu reconheço. É uma forma de você dizer para o Senhor: eu reconheço e quero. É uma forma de você dizer para o Senhor: eu reconheço, quero e vou ser mudado. Façamos isso enquanto louvamos. Águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio e traz vida. As palavras certas pra dizer, pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Derrama o teu abraças com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo. Sim, me alcanças quando fujo, Senhor. A servir, a executar os teus ensinamentos. Há um povo aqui, Senhor, que ao entender a tua palavra, ao entender as características dos homens úteis diante do Senhor, eles estão desejosos e querem também ser úteis ao Senhor. Trabalha, Deus, conforme a tua palavra, conforme a tua palavra liberada a cada um de nós nessa noite. Vem com o seu trabalhar, para que haja mudanças, haja transformações. E ao Senhor olhar para a igreja, ao Senhor olhar para cada um de nós, o Senhor possa encontrar as características certas que agradam ao Senhor, características que servem para sermos úteis ao Senhor, à sua obra, ao seu propósito. Em nome do Senhor Jesus, levante as tuas mãos para os céus, em uma forma de receber, porque nessa noite o Senhor, aquele que sonda os nossos pensamentos, e conhece os nossos corações. Nessa noite, Ele estava desejoso, Ele estava pronto para poder derramar sobre nós estas características. Então você que está nessa posição de receber, começa a receber do Senhor agora, porque é algo que o Senhor vai liberar para mudar, transformar. Você não tem ideia da dimensão. A dimensão quando nós somos úteis ao Senhor. Você não tem ideia. Você vai se surpreender com as coisas que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Receba do Senhor Jesus. Tenha você agora, enquanto nós vamos continuar louvando, tenha você uma oração individual com o Senhor, em agradecimento, em agradecimento por aquilo que Ele está liberando na sua vida nessa noite. Você que estava desejoso, mas que no seu interior você percebe que não recebeu. Você até se colocou numa posição para receber, mas você percebe que não recebeu. Quem é você? Quem é você? Eu quero dizer que você também recebeu sim. Que na mesma porção que o Senhor liberou na igreja, liberou para a sua vida também. Talvez palavras de acusações venham agora na tua mente dizendo que você não é merecedor. Eu quero dizer que eu repreendo no nome de Jesus, porque você é merecedor. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome e agradecemos. Agradecemos a Deus pelo seu fazer nas nossas vidas. Papai querido, nós estamos saindo daqui nessa noite, e para viver um para sempre, essas novas características, e que nós venhamos mesmo, segundo a tua palavra, Senhor, sermos úteis no seu propósito, no seu querer, e aonde nós estivermos e por onde nós formos, venhamos ser útil na sua presença, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, a sua igreja que nesta noite estiveram aqui, Deus, também com o coração desejoso de aprender e receber mais do Senhor, e na mesma medida, Senhor, na mesma medida que eles se colocaram diante do Senhor, que o Senhor venha acrescentar porções novas, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, com uma semana cheio da presença do Pai, cheio, com palavras de ousadia, nos lugares aonde você estiver. Aperta. Abrace a pessoa que está ao seu lado. Se é para o Senhor, aplauda mesmo. Se é para o Senhor, pode aplaudir.